Saí das artes, das trevas, sem vida, sem regras. Minha aparência pode enganar, meu sonho é voar para fugir da solidão que me persegue. Mas eu tenho a esperança que sempre me segue. Perdi todos que amava pela bomba jogada, e a guerra começou sem piedade. Mas um dia eu vou achar a felicidade. Não consigo mais andar sem me cansar. Encontrei uma pessoa que pude suspeitar. Ele chegou perto de mim e puxou uma conversa com calma e sem pressa. E ele também falou sobre sua vida. E eu achei que é parecida com a minha, que ele tinha perdido sua família pela guerra perdida. E nos tornamos amigos, mas que graça tem isso. E passou um tempo, comecei a gostar daquela pessoa que pude suspeitar. E começou a tempestade sem variedade. E mesmo eu com medo e nós encharcados, ele teve a coragem de me dar um abraço. E de uma hora para outra senti uma dor horrorosa, que uma flecha tinha atravessado minhas costas e minhas pernas ficaram frágeis. E eu fiquei em desvantagem. Em desespero que ele tava, fiquei preocupada, que meu dia de morte foi adiantada, que será a última vez que irei olhar para aquela pessoa que tentou me salvar. E me carregou por muito tempo olhando eu em sofrimento. Isso foi uma tortura, olha só que loucura. Que quando sou feliz só acontece coisa triste. Não conseguia aguentar, isso iria me matar, me magoar, me machucar. Feri meu coração estando nessa confusão. E no último minuto um adeus profundo, parecia o fim do mundo. Pelo menos o meu sonho pude realizar, que era ter asas pra voar, minha família reencontrar e a busca acabar e nunca mais chorar.